Sobrevive e sem dar gelo na sua fé. E a rima já derruba sem deixar o cão em pé. Microfone, rap forte, aliados com o senhor. Trinca a base, puxa os graves na terra, causa o tremor. O tremor que não é pouco, deixa um inimigo triste. Causa muito estrago, 10 pontos na escala hit. É sua magnetividade, comandada pela verdade. Acaba com sua mentira e toda a sua falsidade. Pois a guerra nunca foi nem contra o sangue, nem a carne. E sim com principados e com potestades. Por isso vou sem dó pra cima do inimigo. Pois ele nunca foi, nem vai ser meu amigo. Seu amigo, nunca será. Nem se ele quisesse, nós iríamos aceitar. Amigo de verdade que nunca te trairá. Só existe um e é chamado Jeová. É nós que tá no coro. O Senhor tá com a gente. A tropa se reúne. Não me der só os crentes. Que viu que lá na frente o inferno levanta.